postos em cruz, desfeitos em cruz. Em cada caminho, três portas fechadas, um vento de faca, um resto de luz, o espanto da morte nas águas cortadas, um corpo estendido, um ramo de frutos, um travo na boca, da boca do outro, o branco dos olhos, o negro dos lutos, o grito, o relincho e o dente do potro. As feridas do vento, as portas abertas, os cantos da boda no ventre macio, as notas do canto nas linhas incertas, e o lago do sangue ao largo do rio, o céu descoberto na nuvem da chuva, e o grande arco-íris na gota de esperma, o espelho e a espada, o dedo e a luva, e a rosa florida na borda, na berma. E a luz que se expande no pino do verão, e o corpo encontrado no corpo disperso, e a força do punho na palma da mão, e o espanto da vida na forma do verso. E a luz que se expande no pino do verão, e o corpo encontrado no corpo disperso, e a força do punho na palma da mão, e o espanto da vida na forma do verso.